Na noite de sexta-feira, o grupo Rocan, no 14º BPM, fez a prisão de um indivíduo de 19 anos. Ele era conhecido como Moleque Doido. O responsável por vender crack e cocaína para garotas de programa e clientes na região da Avenida Costa e Silva foi flagrado com drogas no bolso e na caixa de ar da motocicleta. O soldado Marcos Fruit, do grupo Rocan, do 14º BPM, conta detalhes e ressalta a importância da comunidade em denunciar práticas de tráfico de drogas. Mais uma situação de tráfico de droga aí, graças a cidadão de bem, a sociedade de bem que denuncia e confia na polícia aí. Recebemos denúncias que esse cidadão estaria vendendo droga ali da Júlio Zimê com a Cecil, a conhecida da Rua dos Amores ali. E identificado o cidadão com as vestes, tudo, o nome, tudo certinho, como ele agia, os modos operantes que ele fazia no local ali, aonde ele acondicionava a droga, tudo. E hoje logramos eles localizar esse cidadão ali, foi feita a abordagem, consigo foi localizada uma certa quantia de pedra de crack e dinheiro. E também tínhamos denúncia que ele acondicionava um pouco de droga na moto, porque ele só ficava com um pouco para vender e o restante ele acondicionava na moto. Localizamos a moto dele, feito vistoria na moto e na caixa de ar da moto foi localizado mais um restante de droga aí e cocaína. O trabalho da polícia é baseado em informação e a parceria com a sociedade é o que dá resultado, né? Olha, 99% do nosso serviço aí é em cima de informação e em cima de denúncia. 190, 181, pode denunciar aí, a polícia está aí para isso aí. Isso aí é a sociedade que prendeu, não foi nós, apenas encaminhamos, mas a denúncia foi 99% do serviço feito aí. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.